A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Somos o Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital e vamos dar início ao 8º programa A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. Cá estamos animadamente, como é hábito, e vamos ficar com a boa sugestão musical de João Oliveira. O terceiro disco de originais é notória a evolução e maturidade da escrita e composição pop que os demais atingiram. Lado a lado, espelha ao longo das novas canções o reflexo daquilo que a banda é. Lado a lado, está recheado das grandes canções e contém os singles já conhecidos do grande público. Era Eu, Pensa Bem e os novos O Que Lá Vai e Deixa-me Ir. O álbum foi lançado a 24 de novembro. Iremos ouvir agora Deixa-me Ir. Quem é que ele pensa que ele é? Dizes tudo de mim. Estamos longe mas perto e não estás bem assim. Eu sei que a culpa é minha quando sofres sozinha, quando me odeias tanto, quando vês a minha vida. Não é que eu não te adoro, ainda penso em ti todos os dias quando acordo. Ainda há versos sobre ti em todos os meus acordes. Ainda há laços espanhetados e apareces nos meus sonhos. Tenho que ser assim para que um dia tu percebas. Só fiz isto por ti, eu sou assim, não tenho emenda. Então deixa-me ir. Então deixa-me ir. Então deixa-me ir. Então deixa-me ir. Então deixa-me ir. Que eu não mereço isso tudo. E se eu quiser ouvir, tu sabes que eu sou estúpido. E não sei esquecer. Eu não sei esquecer. Então deixa-me ir. Guarda as horas e os minutos para pensar em ti. Por mais que isso me custe, tu deves saber. Não te faço bem. E se for verdade que ainda há saudade, escondo e largo para longe de ti. Eu sei, ainda te custa ouvir. Então deixa-me ir. Olhar para mim, sem sentires um vazio. Vais ver as mantas e almofadas nas nossas noites de frio. Vai ser só mais confuso, de cabeça pesada. Vais ver sorrisos escuros e lembradas gargalhadas, yes. Há dias que é mais complicado. Tento falar contigo sem chegar a nenhum lado. Procuras mil razões para mostrar que eu estou errado. Entraste em discussões que não devias ter entrado. E eu penso em ti, mas nunca sei se é boa ideia. Tenho deixar-te ir mesmo que nenhum nos queira. Deitados no nada, copos d'água à cabeceira. Como é que isto é diversão se deixou de ser brincadeira? Estúpido e não sei esquecer. Não sei esquecer. Temos hoje connosco o Sr. Paulo Marques. Trata-se de uma personalidade da nossa cidade que há muito desejávamos entrevistar. Quase toda a gente o conhece como protetor de cães e de gatos. É precisamente por isso que o convidámos. Admiramos muito a sua abnegação em prol dos animais. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado eu. Vou dar aqui a palavra à Inês. Eu tenho neste programa uma rúbrica sobre animais, nós e os animais. E até temos um slogan que é: Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone seu animal de estimação, pois ele é seu melhor amigo. Pois, com este mote nós pretendemos chamar a atenção dos nossos ouvintes ainda da importância de tratarmos bem os nossos animais de estimação, porque eles, como bem sabemos, nunca nos abandonam, não é? São os amigos mais fiéis que temos. É desse tema então que vamos falar. Gostaria de começar por lhe perguntar quando começou este seu gosto, este seu amor pelos animais? É muito bom dia, boa tarde, depende da hora e do sítio onde nos estão a ouvir. Este gosto vem-me desde criança, desde que eu me lembro. desde miúdo que havia sempre cães em casa e houve sempre uma grande proximidade. Depois lembra-me apoiar e acarinhar os cães mais de rua, mais desprotegidos, desde a escola primária. Nos caminhos para a escola encontrava sempre cães abandonados, perdidos, porque eu morava em miúdo na Venda da Esperança, uma zona sempre de estrada, e havia sempre o perigo dos atropelamentos. E muitas vezes eu encontrava os atropelados, trazia-os para casa, não com a concordância dos meus pais, que não achavam muita graça, desde essa altura que já não achavam graça, trazia-os, recuperava-os e depois acabavam por ficar mais um e mais um. Mas desde de criança que eu me lembro desta paixão. Muito bem. Dou a palavra à Inês. E quantos animais têm a seu cargo neste momento? É um bocadinho difícil de contabilizar porque estão sempre a alterar, neste caso, todos os dias a subir, não a diminuir. Mas no total, uns 220, 230 animais entre cães e gatos. Porque para além de cães, cerca de 170 cães ou mais até, porque os cálculos não estão atualizados. Há muitos gatos, alguns foram perdidos recentemente, especialmente gatos nos últimos incêndios, há muitos gatos, e depois ainda há cavalos, recuperei alguns cavalos também, dentro dos possíveis, que eram cavalos já idosos, que vieram, não davam rendimento com os donos, e entretanto não podiam ser vendidos, ninguém os compraria, eles não os queriam, e acabaram por vir para se manterem, pelo menos. Quantos em boas condições. Tem? Neste momento tenho 5, perdi um também no incêndio, já bastante, bastante idoso, mas tenho 5 cavalos. Não são todos de rua, porque vieram alguns deles, porque veio uma paixão a seguir a isto, veio uma grande paixão pelos cavalos, e houve um amigo que me ofereceu um cavalo ainda dentro da com alguma saúde para eu poder pelo menos montar. E apaixonei-me completamente, e neste momento tenho 2 cavalos que dá para montar. Os outros já são tão velhinhos que não os vou submeter a esse esforço. Claro. Está a dizer que todos os dias este número aumenta, porque provavelmente muitos destes animais são fruto do abandono. 99% serão fruto do abandono. Eu se disser que eu não tenho nenhum cão que tenha sido criado por mim, que tenha sido meu diretamente desde bebê, ou que tenha nascido, ou que eu tenha feito força para ter mais um. Sempre os que tenho que foram criados foram abandonados em bebés, muitos foram abandonados e atirados para dentro dos espaços que eu tenho, dos 2 espaços que tenho, outros encontros na estrada, atropelados, outros simplesmente abandonados, e ainda os que as pessoas vêm por qualquer motivo, ou porque as pessoas estão idosas, ou porque vão para um lar, ou porque acabam por falecer, e os familiares não podem ficar com o animal, ou de pessoas que morrem mesmo e têm o animal e ele vem-me parar porque não tem alternativa para ele. Aconteceram recentemente 2 histórias, que eu depois posso falar delas, de estrangeiros, que há uma grande comunidade de estrangeiros aqui na nossa região, e das pessoas falecerem, porque viviam cá sozinhos com os animais. Lá está, o mote é fantástico, porque os animais são os nossos melhores amigos, e daí muita gente optar por ter este tipo de amigos de 4 patas, e entretanto as pessoas vivem e acabam por falecer, e houve uma senhora que deixou 4 cães, e os familiares não os quiseram, e onde ficar cada um para o seu lado. Houve um senhor cá no concelho, bem próximo de Oliveira, que faleceu e o cão ficou, sem veio a família, mas depois não queria o cão de volta, que era um senhor holandês, e o cão veio. É um cão com 11 anos, tem imensos problemas, está inclusive no apartamento comigo, porque é cardíaco, é incontinente urinário, tem imensos problemas, tem que tomar medicação para tudo e mais alguma coisa, e só mesmo uma proximidade muito grande, e também por todo o trauma que o animal teve ao assistir à morte do dono e estar ali sozinho com o dono algumas horas sozinhos os dois, tudo aquilo acaba por criar uma complicidade até maior com os animais, porque esta complicidade vem muito das horas que passamos juntos, e às vezes quanto maior é o problema com que eles vêm, maior a ligação que se cria com determinado animal. Quer isto dizer que nós estamos numa terra, num concelho, onde há muito abandono animal? há muito abandono, não só neste concelho, em todos. É geral. É geral. Há muito abandono, as pessoas não pensam uma vez, duas vezes, três vezes quando vão ter um animal de estimação, neste caso um cão ou um gato, e reagem muito por impulso e depois pensam que aquilo é só uma semana ou duas, mas aquilo é para a vida, e ter um animal é para a vida, pelo menos se for para a nossa, é para a vida do animal, e estamos a falar de 10 a 15 anos se tudo correr bem. E as pessoas ao fim de meia dúzia de meses, na maior parte, cansam-se de levar à rua, de cuidar, de porque come, porque ladra, porque faz isto, porque larga pelo, porque suja o sofá, porque faz não sei quantos, e as pessoas devem pensar 20 vezes, se for preciso, antes de ter um animal, se estão preparadas para cuidar, para ter, para tudo o que o animal necessita, porque não é um objeto, como eu digo muitas vezes, que quando nos cansamos pode-se guardar numa caixinha e pôr-se no sótão e depois vai-se lá quando se lhe apetece brincar outra vez. Não, isto é para todos os dias, e é um amigo para a vida, para todos os dias, para todas as horas, para todos os minutos, para sempre. Várias vezes temos abordado aqui essa questão e alertado exatamente para esta situação. Por acaso, a mim faz muita impressão e incomoda-me bastante que assim, que uma criança tenha uma atitude dessas, queira por impulso um cão e depois perca o interesse, como perde por um brinquedo, até compreendemos porque é uma criança, mas as crianças dependem de adultos. Exatamente. E portanto nós temos que chamar aqui a atenção dos pais, dos avós, quando aceitam que uma criança queira um animal, têm que assumir que isso é uma responsabilidade que a família passa a ter de oradante. Sim, não é? Exatamente. Eu não consigo compreender como é que nós, que estamos supostamente com uma população mais esclarecida, mais instruída, que esta situação ainda prevaleça, que realmente isto é uma nota de falta de civismo, de falta de educação. Exato. No nosso país, esta situação de abandono, é que é algo que nos incomoda aqui bastante, não é, Inês? Especialmente a nós as duas. Inês, dá outra palavra? Sei que criou uma associação há algum tempo. Posso falar-nos sobre ela? Criei sim, iniciativa própria mesmo. Sempre me recusei, eu tenho animais há muitos, muitos anos, há quase 30 anos, assim, em grandes quantidades, porque desde que nasci que tenho menores quantidades, mas há quase 30 anos tenho em muitas quantidades. Quando estou a falar em grandes quantidades, estou a falar mais de 50, de 60 e até de 100, e criei, eu sempre me recusei a criar a associação, porque tinha a noção que a partir do momento que existisse o nome associação, as pessoas iam confundir um bocado, iam pensar que eu tinha obrigação de tudo e que elas podiam fazer tudo, que era abandonar, que era colocar lá, que era dizer para ir buscar aqui, para ir buscar além, porque viram em qualquer sítio um cão abandonado ou atropelado, e então a associação tinha por obrigação de fazer alguma coisa. E não é bem assim. Eu criei a associação muito recentemente e aconteceu-me exatamente o que eu esperava, de as pessoas pensarem que eu tenho a obrigação disso tudo. Continua este número enorme de animais que tenho a ser sustentados por mim financeiramente, a serem cuidados pelo meu pulso ou das pessoas que me estão mais próximas, e não recebo, continuo a não receber subsídios externos, nem de entidades, nem de outras associações. É sustentado unicamente com o meu ordenado como funcionário de uma fundação, de uma casa-museu, com pescates, desculpem a expressão, que eu tenho que fazer para conseguir fazer face a tantas despesas, que é ficar com os cães nas férias das pessoas com férias, que é ficar com eles nos fins de semana, que é muitas vezes ir cuidar deles ao domicílio, porque se a pessoa tem casa é mais fácil deixá-los no próprio jardim ou no próprio canil e eu ir lá cuidar deles, para ganhar alguns tostões para queimar com os animais, fazer face às despesas, e depois faço tosquias numa clínica veterinária para ganhar algum dinheiro também para fazer essas para as despesas dos bichos, que quase troco por medicação, porque, como se sabe, a medicação animal é muito mais cara do que a medicação humana. E não tem comparticipação, infelizmente. Eu tento sempre conseguir uma equivalência, um medicamento equiparado da medicina humana, porque há alguns, mas há outros que não é possível, porque fica um bocadinho mais barato medicamentos humanos, mas para todas estas despesas, e acreditem que a despesa é muito, é muito grande. Só em termos de ração, eu gasto em quilos, 80 quilos por dia de ração. Isto trocado em euros, é muito são dinheiro. Muitos euros. Eu consigo, eu estou a gastar entre mês e meio, mais ou menos, no máximo 2 meses, 3 toneladas de ração. Estas 3 toneladas de ração ficam mais ou menos em 1.700 euros. Agora imagine-se, para conseguir 1.700 euros, a dificuldade que é. E eu, com a criação da associação, a única coisa que eu, entre aspas, beneficiei, ou que não tenho uma despesa tão grande, é que posso comprar a comida, a ração, diretamente a um revendedor, como uma empresa, como uma loja, e fica-me ao preço da loja. Exato. E não ao preço do consumidor final. E com um gasto, uma quantidade tão elevada, é significativo. É significativo, sim. Muito bem. 300 ainda euros. Não nos disse o nome da associação. A associação tem um nome que demorou algum tempo, tem estatutos, é oficial, e tem um nome engraçado que chama-se Associação Patudos, Peludos e Companhia. Muito bem. As pessoas aceita, obviamente, dádivas, contributos que as pessoas possam dar caso estejam disponíveis para isso? Temos muito gosto, porque todas as ajudas são válidas, desde 1 quilo de ração a 20 quilos, a qualquer ajuda é válida. A associação tem sócios. Os sócios podem se inscrever preenchendo um formulário. A cota mensal, que eu optei por ser anual, a mensal é 1 euro, que soma naturalmente 12 euros por ano. Esta é a cota mínima. Quem quiser e puder fazer um donativo maior é muito bem-vindo. E todos realmente são poucos, porque estas despesas são todos os dias. Claro. Os 80 quilos de ração têm que estar disponíveis para todos os dias. Muito bem, pois esta era mesmo a última pergunta que tínhamos para lhe dizer. De que forma é que os nossos ouvintes, todas as pessoas que nos estão a ouvir, com certeza muitos dos nossos ouvintes já o conheciam, se calhar não sabiam estes pormenores que nós também desconhecíamos, esta questão da associação, de facto lançamos aqui o alerta que todas as pessoas que possam colaborar façam-se sócios desta associação Patudos, Peludos e companhia. Aqui eu creio que no Clube de Rádio vamos ter aqui alguns associados, vamos lançar aqui o repto. Agora vem a quadra natalícia, sim. É sempre uma boa altura para falar ao coração das pessoas. Devia ser Natal todos os dias, mas infelizmente parece que só é Natal uma vez por ano, e às vezes as pessoas nessa altura têm o coração um bocadinho mais brando, não é? E esperemos que se lembrem, exato, esperemos que aqui se lembrem de ajudar estes animais que, como perceberam, a maior parte deles são fruto do abandono. Sim. E, portanto, são animais desprotegidos. É lamentável que assim aconteça, mas vivemos no país que vivemos, convivemos com o ser humano como é. É verdade. Eu ando convencida cada vez mais que o ser humano é, de facto, o ser vivo que anda por cá na Terra, que se porta menos bem com os outros próprio, seres. Ele próprio consegue-se destruir e consegue destruir e está outros. A caminhar para a sua destruição. Sim, aliás, também temos aqui uma rubrica sobre ambiente e percebemos isso. E não se porta bem com os outros seres vivos com quem compartilha, porque realmente ter um animal, eu partilho do seu gosto por animais, não chego a tanto como o senhor, porque realmente é impressionante o número de animais que tem, o bem que faz a todos eles. Eu tento dar-lhes realmente o melhor que eu consigo, não é o ideal, porque realmente é um número elevado, mas tento ao máximo dar-lhe refeição, isso é garantido, conforto, o melhor que eu posso, e o carinho. Pois, que é o essencial, são os três fatores essenciais. A atenção é fundamental. E cada um que eu tenho, todos têm nome, só de dizer uma coisa parece, é um nome grande, não tem nome, aquilo é tudo. Todos têm. Todos têm um nome, todos têm uma história de vida, todos têm um olhar diferente, todos têm uma cumplicidade comigo, por isso é que se me parte o coração sempre que algum vai. Tem dado imensos bichos para a adoção, mas sempre que vai é sempre um quebrar ali de cumplicidades, que ele fica um bocadinho esfraudado no início, porque não percebe porque é que eu, entre aspas, o estarei aí a abandonar. E há ali assim um muito difícil, porque criou-se uma cumplicidade muito grande. Esta é outra dica que também podemos deixar aos nossos ouvintes, se estiverem interessados em adotar um animal. Uma adoção consciente, obviamente, e responsável. Podem dirigir-se ao senhor. Podem-no contactar ali junto à Casa-Museu. À Casa-Museu, onde habitualmente está. Sim, contacto também, lá o pessoal que está a fixar na porta do museu. Tem uma página de Facebook, a Associação. Sim, tem, exatamente. Onde podem também procurar... Patudos e Peludos e companhia. Mas preparem sempre, que eu sou muito exigente com as adoções. Ou eles vão para igual ou melhor do que estão comigo, ou então não vale mesmo a pena. Tem que ser muito consciente esta adoção. E tem que se pensar muito bem, que eles duram para aí uns 15 anos, se tudo correr bem, e que comem todos os dias, inclusive aos fins de semana, aos feriados, que têm que ir à rua no dia de Natal, no dia de Ano Novo, no domingo de Páscoa, nos dias que estão a chover, nos que não estão a chover, quando vamos de férias e quando não vamos. Temos que pensar nesses aspectos todos. Para a vida. Exatamente. Para todos os momentos. Sem dúvida. Pois a conversa já vai longa, mas acho que aprendemos aqui muito. O seu exemplo é um excelente exemplo. E é isso que também gostamos de trazer aqui ao nosso programa. Agradecemos-lhe muito ter vindo até aqui. Estaremos sempre disponíveis para divulgar os apelos da associação. Quando precisar de alguma ajuda especial, faremos aqui eco delas. Foi um prazer conhecê-lo. O conhecíamos sobretudo de Facebook ou de algumas fotografias, mas não pessoalmente. Devo-lhe dizer que, para além de ser um protetor de animais, faceta que admiramos muito, é muito simpático. Continua a fazer bem aos animais, porque eles agradecem e nós também. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado eu pela vossa atenção. 100.2. Fique bem e fique com a boa nova. Já não, é mais cedo de música da banda à toa. Lançada em setembro deste ano, conta-me com mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. Voltas e queres mudar, mas não é essa a intenção. E se é para brincar, já não, eu já não estou na tua mão. Já não me tens na mão. Achas que é fácil arranjar a solução? Não, não quero dar mais um tempo. Pensas que o passado se apagou com o vento? Não, o nosso amor morreu de velhice. Eu estava farto, mas nunca te disse. Por ti dei voltas e voltas, por mais voltas te desse, tu nunca deste valor a isso. Não me entendas mal, eu talvez nem fosse o tal. Para mim o ideal era veres que eu não te minto quando digo foste especial. Não fales mais comigo, não quero mais nada contigo. Nem me venhas com conversas sobre amor, a pensar que podemos voltar ao início. Voltas e queres mudar, mas não é essa a intenção. E se é para brincar, já não, eu já não estou. Chega de conversa, quero paz na vida, dá-te um beijo na testa. Ainda não foi desta, não aturo mais brincadeiras, acabou-se a festa. Tu dizias que era para sempre, acreditavas num futuro a dois. Comigo foi diferente, e não, desta vez não falamos depois. Mudou algo no meu sentimento, já mal consigo olhar para a tua cara. E não há força que nos una quando é bem mais forte tudo aquilo que nos separa. E eu estou farto disto, eu não quero mais viver assim. Fiz os meus planos e planei bem melhor para mim. E explico-te a ti, fim do episódio, a nossa série fica por aqui. Voltas e queres mudar, mas não é essa a intenção. E se é para brincar, já não, eu já não estou. Olá a todos, eu sou o João dos Atores, o meu nome e em nome dos atores, meus colegas. Queremos mandar abraços e beijinhos aos alunos da Escola de Animais e um grande agradecimento a eles pelo apoio que nos têm dado. Se me quiseres mudar só para te agradar, eu digo não. Quando quiseres voltar, eu não vou cá estar, não. Ficamos agora com a rúbrica Personalidades, com a Daniela Lopes. César de Oliveira. António César Gouveia de Oliveira nasceu em 1941, no lugar de Fiais da Beira, freguesia de Hervedal da Beira, concelho de Oliveira do Hospital. Estudou no emblemático Colégio Brás Garcia de Mascarenhas, em Oliveira do Hospital, e no Liceu Dom João III, em Coimbra. Em 1959, ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde por essa altura se começava a viver um período de grande agitação estudantil E foi neste ambiente universitário que César Oliveira iniciou o combate antifascista. Na sequência da crise académica, foi expulso da universidade e chamado em 1963 a cumprir o serviço militar no extremo norte do território de Angola. Viveu no mato da guerra colonial, como tantos milhares de portugueses. De volta a Portugal em 1966, procurou refazer a vida no Porto. Trabalhador estudante, licencia-se em Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Aqui retoma a intervenção política e cultural. Foi trabalhador numa fábrica, num banco e professor do ensino secundário. A sua atividade sindical leva-o a estudos sobre o movimento operário e o socialismo em Portugal, cimentando a sua paixão pela história. No início da década de 70, vem para Lisboa e inicia a sua carreira académica no ICEF, onde se doutorou em 1986 com a tese sobre Portugal e a Guerra Civil de Espanha. E em 1997 torna-se professor catedrático convidado no ISCTE. Publicou uma vasta obra. A par da sua carreira enquanto catedrático, investigador, intelectual, esteve o seu percurso enquanto político. Foi opositor aos regimes salazarista e marcelista. Apoiou a candidatura de Humberto Delgado em 1958. Participou nas lutas estudantis em 1962, no combate eleitoral de 1969 e na dinamização de grupos sindicais e movimentos de operários. No após 25 de abril de 1974, que viveu com grande intensidade, fez parte do 4º Governo Provisório. Foi deputado à Assembleia da República. Pertenceu à Assembleia Municipal e à Assembleia da Área Metropolitana de Lisboa. Em 1989, regressa às origens e ao País Real para se tornar Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital entre 1989 e 1993, tendo a sua vitória constituído o primeiro triunfo municipal do Partido Socialista no Conselho. Muitos consideram que em pouco tempo fez muito pela sua terra natal. A sua visão socialista era talvez romântica, mas fortemente arraigada a um forte desejo de justiça social, de igualdade de direitos e de equidade na distribuição da riqueza. Nos testemunhos de amigos, companheiros e admiradores, a opinião é unânime. A vida e obra de César de Oliveira são prova do seu caráter inconformado. Era um homem apaixonado por causas e razões, de temperamento irrequieto, extrovertido e, por vezes, de conflitualidade corajosa. Foi, sem dúvida, um eterno revolucionário de grande genuidade, própria de poucos, que marcou uma época da história de Portugal. Daí o seu testemunho seja perene. Bom recordar aqui o nosso ex-presidente da Câmara, mas para além disso ele foi sobretudo um grande historiador, deputado historiador, sobretudo do período contemporâneo. Foi uma personalidade ímpar, infelizmente desapareceu muito cedo, morreu precocemente. Recordamos aqui a figura de César de Oliveira. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de visita e porque se aproxima o Natal, parece que vamos ficar aqui com uma sugestão de ida até à capital para ver mercados e festas de Natal, não é assim, Catarina? É verdade, a Wonderland Lisboa, o mega mercado de Natal, regressa em dezembro à cidade. O Wonderland Lisboa vai regressar ao Parque Eduardo VII, em Lisboa. A segunda edição do mercado de Natal chega a 1 de dezembro. Até 1 de janeiro vai poder voltar a deslizar na pista de gelo, andar na roda gigante e tirar uma selfie junto à árvore de Natal. Mas os miúdos podem esperar impacientemente na fila para entrar na aldeia do Pai Natal ou divertir-se nos carroceis. Tal como no ano passado, a entrada é gratuita. E para já é praticamente tudo o que se sabe. Neste momento estão abertas as inscrições para expositores de artesanato e produtos típicos portugueses. Wonderland Lisboa resulta de uma parceria entre a Média Capital, TVI, Rádio Comercial e a Agência de Ativação de Marcas, New. Aliás, segundo o jornal inglês The Guardian, Lisboa é a melhor cidade da Europa para fazer compras de Natal. Lisboa bateu as sempre populares Copenhaga, Munique e Gant. Lisboa brilha no Natal. O cheiro a castanhas invade o ar e há concertos a acontecer em igrejas, mas as festividades mantêm-se agradavelmente pouco comerciais. Nos sítios a destacar, o jornal aproveita para referir a loja A Vida Portuguesa, onde são imperdíveis os produtos locais como sabão e sapatos, as latas decoradas da Conserveira de Lisboa e as luvas de couro da Luvaria Ulisses. Para algo mais doce, é passar pela loja de chocolates Equador. Para ter muitas opções de escolha é visitar a embaixada. E continuam. A Confeitaria Nacional, a Zapata e a Cervejaria Ramiro são as recomendações para almoçar ou jantar. E para dormir, o melhor é escolher o charme do Hotel Riverside Alfama ou o Hostel que nunca desilude. o The Independent Hostel & Suites. Esta é uma boa oportunidade para visitar a nossa capital. Vá e viva o espírito de Natal Lisboeta. Muito bem, esta visita até Lisboa vem mesmo a calhar agora neste período pré-natalício. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com o Daniel, que nos traz aqui algumas notícias interessantes, não é assim, Daniel? Sim. A primeira tem que ver com uma atividade que vai decorrer na Santa Casa da Misericórdia. Mais concretamente na Casa da Cultura Santa Oliveira. Mas é promovida pela Santa Casa. Promovida pela Santa Casa. E é o quê, exatamente? No dia 3 de dezembro vai-se realizar uma homenagem, uma gala, a homenagear o Dr. António Vaz Pato, que foi uma das grandes figuras a nível do concelho. Tens também uma nota, portanto estão todos os ouvintes convidados para esta gala no dia 3 de dezembro. E também traz aí uma nota, que é qual? Sobre o desporto. A NBA, a Liga Americana de Basquetebol, consegue ter os salários mais elevados do que os clubes de futebol, por exemplo, o Barcelona, que é de Espanha, o Real Madrid e o Paris Saint-Germain, que são das grandes equipas da Europa. Das melhores equipas da Europa. Se calhar poucas pessoas sabiam desse pormenor. Muito bem, Daniel. Gostámos desse registo. Para a semana trarás com certeza mais notícias interessantes. Sim. Adeus. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a política e com a Bárbara Coquim. E boas notícias, não é assim, Bárbara? É verdade, esta semana trago a notícia que o nosso presidente Marcelo quer que a educação se torne uma prioridade. Não há nenhuma família que não tenha algum próximo integrado no sistema de ensino. Mas, estranhamente, a educação está longe de ser a principal preocupação. Quantas famílias votam nas diferentes eleições dando primazia à educação? Tenho para mim que muito poucas. Votam olhando para a situação económica ou financeira, para as questões do emprego, da segurança, porventura da saúde ou da segurança social, não para a educação. E isso é muito preocupante, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa no discurso de encerramento do primeiro congresso das escolas. Os portugueses, de facto, verdadeiramente não dão primazia à educação como prioridade nacional, considerou o Presidente da República. Mas há que mudar a situação e Marcelo Rebelo de Sousa garante querer ajudar a levar a cabo essa missão. Há que fazer responder o envolvimento cotidiano dos portugueses no domínio da educação à compreensão da importância deste domínio. A segunda missão assumida será a de convidar os protagonistas do mundo político, económico e social a dar primazia ao que os aproxima em detrimento e os afasta. Sem referir a ideia de um pacto de regime, Marcelo defendeu a necessidade de encontrar convergências. É certo que há sempre um apelo irresistível para mudar o currículo, a avaliação, para experimentar novos caminhos, métodos e projetos, referiu. E daí surgiram as críticas a constantes mudanças legislativas e, mais grave ainda, de critérios administrativos sempre que mudam os governos. O caminho tem que ser o contrário, defendeu o Presidente da República, referindo de novo a importância dos afetos e a necessidade de empatia na promoção das mudanças que se revelam necessárias. Também na educação, a racionalidade sem afetos pode tornar-se irracional. Quanto àqueles que devem ser os objetivos prioritários da agenda educativa, Marcelo Rebelo de Sousa destacou a importância de promover o sucesso escolar, reduzindo o elevado número de chumbos que continua a verificar-se todos os anos e que afasta o país muitíssimo da média dos países da OCDE, e de continuar a combater o abandono escolar precoce, já que apesar da enorme redução, o valor atual ainda está aquém do compromisso europeu. Preparar a integração dos jovens no mercado de trabalho em rápida mutação e apostar na educação de adultos, sobretudo quando mais de metade da população ativa tem como habilitação máxima o ensino básico, foram outras das prioridades enumeradas. Muito bem, boas notícias. O Sr. Presidente é sempre uma pessoa atenta, muito proativo e está a destacar a educação como uma prioridade nacional, o que te parece muito bem, não é assim, Bárbara? Sim, realmente parece muito bem, até porque é uma realidade que muitas vezes me deixa a pensar, porque nós temos realmente uma população que tem pouca escolaridade, obviamente que está a reduzir, mas ainda temos uma grande parte da população que é analfabeta, outras têm apenas, como aqui foi dito, o ensino básico. Porém, contudo, acho necessário que chegue a um consenso entre os partidos, porque quando há mudanças de governo, a educação é sempre que sofre mais. Uns põem leis, outros tiram leis, outros põem leis, outros tiram leis, e acho que a educação não é um aspecto que se possa brincar aqui aos carrosséis, digamos assim. Portanto, acho que seria chegar a um consenso do aquilo que é melhor para a educação, não é? e do regime de educação que se deveria seguir em Portugal, porque obviamente que tem que ser limado em muitas circunstâncias, porque estamos, que obviamente que poderiam haver muitas melhorias, temos um ensino muito teórico, devia haver mais partes práticas, devíamos ter disciplinas que preparassem jovens realmente para o futuro, disciplinas que nós pensássemos realmente eu vou usar isto no meu futuro. Que não apenas a teoria e o conhecimento de matérias, mas sim algo que nos tornasse bons cidadãos. Acho que isso é algo que falta, esse tipo de formação no percurso académico dos estudantes. E por isso acho que realmente um consenso seria muito importante. Muito bem, entre a esquerda e a direita, independentemente de termos um governo do partido A ou do partido B, de facto devia haver um consenso a nível nacional, e aí o Presidente tem toda a razão. De facto, as políticas de educação deviam ser políticas tomadas a médio e a longo prazo para terem efeitos. E não é porque vem um ministro diferente ter uma ideia diferente e retirar tudo aquilo que foi feito, mesmo que até tenha sido bem feito. Essa consciência deveria existir e, de facto, isso está nas mãos dos nossos políticos. Estás a dizer que o ensino também devia ser reformulado. Estou-me aqui a lembrar daquilo que defendia o Francisco Carvalho quando estava cá, que, por exemplo, devia haver uma disciplina, se calhar no 12º ano, de formação política, de ciência política ou de educação para a política e para a participação cívica dos jovens, que falta muito esse conhecimento. Eu acho que já ouvi alguma coisa acerca disso, que este governo estava a pensar em implementar uma disciplina ou, pelo menos, uma área de análise política, o que seria muito importante, não te parece? Sim, sim, sim, realmente isso parece muito importante, obviamente no 12º, porque é uma disciplina que requer outro tipo de maturidade e de conhecimento das coisas do nosso cotidiano. E que deveria ser transversal, quer às ciências e tecnologias, claro que sim, quer claro às que humanidades ou à economia. Porém, contudo, acho que também se deveria começar pelos mais novos, porque deveriam implementar disciplinas que, por exemplo, está implementada a formação cívica, mas a partir do momento que a formação cívica, quando sei... Se tiver um projeto curricular, pouco ou nada é cumprido, porque quando tínhamos as aulas de formação cívica, estávamos a falar sobre os problemas da turma ou a fazer jogos. Claro que também são coisas importantes, as partes mais lúdicas, mas acho que é a partir de novos, que obviamente que isto é um trabalho também feito em casa, mas que na escola se deviam incutir hábitos de sociedade, de regras de conduta, como agir face a certas situações ou adversidades da vida adulta. E acho que isso falta um bocado aos jovens, porque muitos deles podem ver-se desamparados em qualquer situação e não sabem de todo como agir. Muito bem, refletir sobre a educação. Woodstock é assim que se chama o mais recente álbum da banda Portugal The Man. Feel of Steel é a música mais recente incluída neste álbum. To keep my hands on myself. bola e o meio. Ficamos agora com a sugestão de leitura e com a Liliana Silva. Boa tarde, caros ouvintes. A obra que venho sugerir esta semana chama-se Sonhos Proibidos e foi publicada no ano 2011 pela escritora britânica Leslie Pierce. A história localiza-nos em Londres no ano de 1910. A personagem principal da trama, Belle, tem 15 anos e uma vida regrada. Graças aos cuidados da sua ama, nunca se apercebeu de que a casa onde vive é um bordel, regido severamente pela sua mãe. Porém, a verdade encontra sempre maneira de se revelar. Para Belle, será no trágico dia em que assiste ao assassinato de uma das raparigas da casa. Ingênua e indefesa, acaba por ficar à mercê do criminoso, que a rapta e leva para Paris, onde é obrigada a prostituir-se. Afastada do único lar que conheceu, a jovem refugia-se nas memórias de infância e acalenta o sonho de voltar aos braços do seu primeiro amor, Jimmy. Contudo, Belle já não é uma senhora do seu destino. Tornou-se prisioneira da sua própria beleza e é alvo do desejo dos homens e da inveja das mulheres. Longe vão os anos da inocência e quando é levada para a exótica e decadente cidade de Nova Orleans, acaba por apreciar o estilo de vida que o mundo tem para lhe oferecer. Mas o luxo e a voluptuosidade que a rodeia não mitigam as saudades que sente de casa e Belle está decidida a tomar as rédeas da sua própria vida. Um sonho que pode ser-lhe fatal, pois há quem esteja disposto a tudo para não a perder. No seu caminho, com barreiras fatais, erguem-se um continente selvagem e um oceano impiedoso. Conseguirá o poder da memória dar-lhe forças para sobreviver a uma viagem impossível? Se for tão apaixonado por romances como eu sou, não vai querer perder este livro. Muito bem. Mais uma sugestão, provavelmente para as férias de Natal que se aproximam. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com a Inês Brás para voltarmos a falar de animais. Então, Nós e os Animais, hoje de que é que trata? Vamos falar de nossos queridos amigos, os cães. Para além dos benefícios mais óbvios de ter um cão, como o companheirismo e o exercício físico, ter um cão pode mesmo salvar a sua vida, diz a ciência. Ter um cão está associado a uma redução dos riscos de doenças cardiovasculares e morte. Conta-nos um novo estudo sueco que vem provar que ter um cão afinal faz mesmo bem. E faz principalmente àqueles que vivem sozinhos, reporta o estudo. Viver só com o seu cão pode reduzir o risco de morte em 33% e o risco de morte associado a problemas cardiovasculares em 36%. Em comparação com quem vive sozinho e sem animais de estimação, o risco de ataque cardíaco reduz também em 11%. Se vive acompanhado, ter um cão também é benéfico, embora não tanto. Uma descoberta muito interessante no nosso estudo foi a de que ter um cão era um fator de proteção especialmente predominante em pessoas que vivem sozinhas, que é um grupo já previamente associado a ter maior risco de doenças cardiovasculares e de mortes do que aqueles que vivem em casa com outras pessoas, comenta Mwenya Mugamba, autor do estudo da Universidade de Uppsala. Qualquer cão consegue fornecer estes benefícios ao dono, mas são os donos de cães de raça, terriers, retrievers e hounds, quem mais beneficia desta proteção, indica o estudo. O estudo foi feito na Suécia, onde todas as idas ao hospital que as pessoas realizam ficam armazenadas numa base de dados e disponíveis para consulta. Desde 2001, o registro de animais de estimação é também obrigatório por lei. Durante 12 anos, os investigadores cruzaram e analisaram dados de mais de 3,4 milhões de indivíduos entre os 40 e os 80 anos, sem registros de doenças cardiovasculares anteriores a 2001. A tentativa de perceber se ser dono de um cão influenciaria no diagnóstico de doenças cardiovasculares ou na morte por qualquer causa. Mas afinal, como se explicam os resultados obtidos? Talvez o cão se posicione no lugar de um familiar importante na casa da pessoa solteira. Ao estar sozinho com o cão, o indivíduo é o único a interagir com ele, o que pode contribuir para uma maior proteção contra doenças do coração e a morte. Sabemos que os donos de cães têm um valor nível de atividade física, no geral, o que poderia ser a explicação para os resultados observados. Outras explicações incluem o aumento do bem-estar, dos contactos sociais ou os efeitos do cão no microbioma bacterial do dono. A teoria é partilhada por Rachel Bond, especialista em doenças cardíacas do Lenox Hill Hospital em Nova York. Ter um cão pode encorajar os donos a melhorar a sua vida social, o que só por si vai reduzir o nível de stress que sabemos com certeza ser uma causa primária de doenças cardiovasculares. Ora, aqui estão mais os benefícios para se ter um animal. Dá-nos saúde. Exatamente. Atenção, Senhor ouvinte, estava aí a vacilar se havia de adotar um cão ou não. Aqui tem mais uma razão. É benéfico para a nossa saúde. E pode ir ao Senhor Paulo buscar. Exatamente. Então. E temos aqui o Senhor Paulo Marques disponível para lhe entregar um cão, se for efetivamente uma pessoa responsável e que vá tratar muito bem o animal, porque só assim é que se compreende uma adoção. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Boa nova, irresistível. Ficamos agora com uma notícia, desta vez uma notícia que parecia ser boa e que infelizmente não se tornou boa porque foi uma decisão que, ou uma proposta de lei que não foi aprovada na Assembleia da República. Com a Catarina Duarte, a nossa jornalista de serviço. As ordens de saúde entregam parecer favorável ao imposto de batata frita, mas querem mais medidas. A taxa sobre produtos com elevado teor de sal foi aprovada pelas ordens dos profissionais de saúde. As ordens profissionais de saúde aprovam a taxa sobre produtos com elevado teor de sal, mas querem medidas adicionais de promoção da alimentação saudável. Num documento enviado à Assembleia da República, as ordens dos médicos, dos nutricionistas, dos enfermeiros, dos farmacêuticos e dos médicos dentistas dão o seu parecer favorável à aplicação de medidas sobre o excesso de sal nos alimentos, como a prevista na proposta do Orçamento do Estado para 2018. Mas, paralelamente, as ordens querem ver garantidas iniciativas para a promoção da educação alimentar e medidas junto da indústria para a reformulação de produtos, segundo o documento enviado ao Presidente da Assembleia da República e aos grupos parlamentares. Em Portugal há um consumo excessivo de sal e doenças associadas a este excesso. A diminuição do consumo de sal deverá ser uma das prioridades nacionais, escrevem as ordens profissionais, lembrando o consumo excessivo em Portugal e as doenças associadas ao excesso de sal. A taxa sobre alguns produtos com elevado teor de sal está prevista na proposta de Orçamento do Estado para 2018, mas partidos como o PCP, o CDS e o PSD já vieram pôr em causa a aprovação desta medida e avisam que vão votar contra. O Governo não tem, porém, intenção de desistir da taxa sobre produtos com elevado teor de sal. Depois do chumbo anunciado, fonte do Ministério da Saúde disse que a tutela vai lutar por aquela que entende ser uma medida de saúde pública, procurando consensos. Em causa está a medida inserida pela primeira vez numa proposta de orçamento do Estado e que dita a introdução de uma taxa de 80 cêntimos por quilograma de produtos que tenham mais do que 1 grama de sal por cada 100 gramas de produto. Esta taxa recairia sobretudo sobre as batatas fritas, as bolachas de água e sal, alguns aperitivos e pipocas salgadas. Da lista de produtos visados fazem parte bolos, bolachas e biscoitos, alimentos que integrem flocos de cereais e cereais pensados e batatas fritas ou desidratadas. As batatas fritas light são especialmente salgadas. Os portugueses consomem por dia mais 50% do sal do que o recomendado. São mais 30 toneladas de sal em excesso todos os dias. Um terço dos portugueses sofre de hipertensão. As doenças cardiovasculares são a principal causa da mortalidade do país e são gastos cerca de 350 milhões de euros por ano em medicamentos na área das doenças cardiovasculares. Esta medida foi discutida na semana passada na Assembleia da República, mas não foi aprovada devido aos votos contra do CDS e à abstenção do PSD. Lamentavelmente, esta medida não foi aprovada na Assembleia da República, porque me parece que num país onde a principal causa de morte são as doenças cardiovasculares, num país onde tanta gente sofre de hipertensão, onde temos uma juventude que está a consumir muitos destes produtos excessivamente salgados, que vão ter depois as sequelas disso quando forem mais velhos, é um mau princípio. Eu não entendo porque é que os partidos políticos nestas áreas não vão ter um consenso. Eu, por um lado, entendo. Estão a salvaguardar os interesses económicos de algumas destas empresas, que vocês sabem que muitos destes produtos se vendem em grandes quantidades em Portugal e que há um grande consumo. Se calhar temos é que educar as novas gerações, particularmente os pais aqui têm um importante papel, de chamar a atenção porque é que estes produtos não devem ser consumidos. Quando estamos a comprar um pacote de batatas fritas a uma criança, ou estes cereais que têm elevadas doses de sal, estamos a contribuir para que ela venha a contrair graves problemas de saúde, não só porque nós sabemos que muitas destas doenças estão a aparecer em idades muito jovens, e não podemos, aqui estamos a falar do sal, se calhar um dia destes vens aqui falar da questão do açúcar, porque também temos, é outra guerra que está aí próxima, porque de facto o açúcar é um dos problemas também na alimentação no nosso país. Que te parece? Gostarias de ver uma medida deste tipo aprovada? Sim, acho que iria ser um... benéfico para a saúde. Sim, pública. Tens a noção de que especialmente a juventude consome muitos destes produtos? Sim, muita mesmo. Principalmente em batatas fritas, em fast food. Porque é o que nós, pelo menos eu falo por mim, quando vou almoçar nos dias de escola, é o com que eu me deparo. São este tipo de comidas e bastante salgadas, por vezes. Mas tu tens a noção de que isto é perigoso para a saúde? Sim. E que é um veneno? Sim. Tanto o excesso de sal como o excesso de açúcar estão a ter consequências terríveis na nossa saúde. E infelizmente a nossa alimentação está a mudar e está a mudar para pior, porque estamos a copiar modelos importados que não são nada saudáveis. Também te parece assim, Liliana? Claro que sim, claro que acho que é benéfico para toda a população, principalmente a mais jovem, porque acaba por ser a que consome mais sal através de fast food, lá está, como a Catarina disse. E sim, gostaria de ver a medida aprovada, porque acho que é importante para a saúde pública. Muito bem. Rádio Boa Nova. E ainda a Inês Brás vai ficar hoje também com a rubrica Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, uma vez que a nossa Francisca está num magnífico treino de hóquei para a da seleção. Então vamos lá saber como é que estão as notícias aqui do ambiente. Plantar árvores nas cidades devia ser visto como uma medida de saúde pública, diz cientista. E se as cidades conseguissem, com uma só medida, reduzir a obesidade e a depressão, aumentar a produtividade e o bem-estar e diminuir a incidência de asma e doenças cardíacas nos seus habitantes, as árvores urbanas oferecem todos estes benefícios e muito mais. Filtram o ar, ajudando a remover partículas finas emitidas pelos carros e fábricas, retêm a água da chuva e diminuem as despesas com o aquecimento. Os cientistas defendem que as árvores urbanas são uma importante estratégia para a melhoria da saúde pública nas cidades, devendo ser financiadas como tal. Todos os anos, entre 3 e 4 milhões de pessoas morrem em todo o mundo devido à poluição atmosférica e aos impactos da saúde humana. A poluição do ar aumenta o risco de doenças respiratórias crónicas, havendo estudos que associam ainda às doenças cardiovasculares e ao cancro. As ondas de calor nas zonas urbanas também fazem milhares de vítimas por ano. Vários estudos têm demonstrado que o arvoredo urbano pode ser uma solução eficaz em termos de custos para ambos estes problemas. Num outro estudo, uma equipa de investigadores da Faculdade de Estudos Ambientais da Universidade do Estado de Nova York concluiu que os benefícios das árvores para as megacidades tinham um valor médio anual de 430 milhões de euros, o equivalente a 1 milhão por quilómetro quadrado de árvores. Isto deve-se à prestação de serviços, como a redução de poluição atmosférica, dos custos associados ao aquecimento e arrefecimento dos edifícios, das emissões de carbono e a retenção da água da chuva. Pois, cá está uma recomendação muito importante que vai melhorar a nossa saúde, plantar árvores nas cidades. La da da da da, oh. La da da da da, la da da.